pálida amante, vaporosa. Na volúpias das noites andaluzas, meu sangue ardente, eis minha veia rola. Minha alma é uma fonte sonhadora. Longe de ti eu bebo os teus perfumes. Sonho com você e me sinto seminua.